Gente, hoje falando nisso, comentando a colocação de Bruno Presto sobre o nosso, falando nisso anterior, acerca do inconsciente, a existência do inconsciente. E ele diz que o inconsciente é só uma forma de organizar fenômenos através de símbolos. Ele não tem nenhuma existência fora disso. Concordo com o Bruno, essa é uma definição perfeitamente defensável em termos assim lacanianos, mas acrescentando alguns complementos a essa afirmação, a gente poderia lembrar que o Freud fala do inconsciente em duas acepções. Ele diz o inconsciente enquanto um estatuto, enquanto uma instância psíquica, definida então pelos processos primários, da condensação e do deslocamento, mas ele também usa o inconsciente na acepção de inconsciente descritivo, ou seja, de inconsciências. Portanto, nem tudo que é inconsciente, no sentido sistêmico, o sistema inconsciente, se reduz à inconsciência no sentido daquilo que escapa à consciência, do que não passa pela nossa consciência. De fato, há algumas interpolações, há alguns acréscimos que a gente poderia dizer assim, mesmo no Lacan, há algum espaço para esses mecanismos, esses dispositivos, essas reações que são da ordem da inconsciência. Só que eles não são inconscientes no sentido do simbólico, né? Eles não são inconscientes no sentido daquilo que é estruturado como uma linguagem. Mas eles podem ser o inconsciente no sentido imaginário. Por exemplo, a nossa reação a certos padrões de imagem, a imagem da mãe, a imagem de um sorriso, a imagem de um humano, a nossa relação com o espelho, ela é frequentemente desencadeadora de reações. Reações que são de dois polos típicos, né? De um lado, a paixão, a fascinação, o hipnotismo, e do outro lado, a agressividade, a violência, a tendência, vamos dizer assim, a atacar o outro. Por quê? Porque o outro não me devolve a imagem que eu esperava que ele me devolvesse de mim mesmo. Isso quer dizer, há certos afetos, há certas reações que são, assim, não comandadas pela consciência, portanto, não conscientes, mas que não têm exatamente estrutura de linguagem, mas ela tem uma estrutura de imagem, de reação à imagem. É uma inconsciência, né? É uma maneira de falar do inconsciente. No sentido já distinto pelo Freud e que complementa essa ideia de que o inconsciente, no fundo, é uma forma de organizar, através de símbolos, relações. Relações de linguagem, relações de desejo, relações de sexualidade. Haveria ainda uma outra forma muito discutida e que diz respeito ao inconsciente, não então a inconsciência imaginária, nem o inconsciente simbólico, mas o inconsciente real. Ou seja, o inconsciente que tem que ver não com o sistema significante, não com a fala, não com a língua, mas com a escrita. Isso é uma tese que aparece no, nos últimos escritos, nos últimos desenvolvimentos do Lacan, e que é muito controversa. Há psicanalistas que refutam isso, mas que de fato a gente encontra ali no Lacan essa ideia de que o inconsciente então não seria só uma coisa a ser decifrada, né? Um saber, uma forma de organização simbólica de elementos, mas também ele se mostra em certos atos, em certas rupturas, em certos cortes, em certos fracassos de reconhecimento que a gente pode associar então com o inconsciente real. Aquilo que aparece assim como uma espécie de mensagem, mas suportada pela escrita, pelo sistema de traços. Não pelo sistema de significantes, simbólico, nem pelo sistema de imagens, imaginário.